Chega logo é causando, toda cheia de marra. Na dança ela topa, ela para, ela quica, ela senta, ela crava, vai. O quadro em movimento, se segura na pressão. A batida é envolvente, o groove é pesado. Vou te hipnotizar quando bater no paredão. Devagarinho, bem gostosinho, solta o beat, meu pai. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ela tá metendo dança, ela tá. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Solo é diferente, é envolvente. Solar fica mascando, deixa.